Marcos Kepler. É só vinil, compadre, pra confundir você. Pela arte, assim que tem que ser. Sem fingir, sem enganar. Nosso destino, irmão, não teve como evitar. Nosso Senhor Jesus Cristo e um pai de MK. Pensou que eu não ia vir, hein? Pet play, aumente o PA. Rap na agulha, toca da MK. Tem que saber representar, preste atenção. Fique ligado, acompanhe passo a passo. Só periferia que domina tal proposta. Vamos em frente, juntaremos nossa gente. Em busca da paz, justiça e lealdade. Provérbio X, demorou, mas aí. Saudações a todos os manos. Do fundo do meu quintal, faço esse som pra você. Pra quem duvida, ainda tem muito mais. Pros mano e pras mina, a cura, a vacina. Eu faço apologia, não do crime, sem da paz.